esses são os mortos. Só vejo corpos por toda parte. Mantenho a minha inspiração, o combustível da minha arte. As vozes me acompanham por toda parte, por onde ando. Não sei até onde e quando consigo segurar o meu pranto. A única coisa que não temo mais é a hora da minha ira. Caminhando na procissão, eu acompanho as almas perdidas. Sem saída, um brau é repleto de guardas armados, com foices e machados pra te deixar degolado. Tentar fugir daqui, deixar seu lugar na fila, pra despencar do abismo sem fim, aonde termina a vida. A transição do mal por onde todos passam. Aqui ninguém aceita suborno, sem retorno e sem trapaça. Só recebe a vestimenta quem merece. Enquanto isso, alguém de calado tente fazer uma prece. E se tiver sorte, vai ser resgatado por alguma alma. Mas por enquanto, espere seu tempo e reflita a sua vida amarga. Ficaram cerberos, mas que o rei. Enquanto um brau cedendo e seu sangue que vai descendo. Eu não lamento pelo bem da grama de acilado. Alguns arrancados, retalhados, homens mutilados. Pisoteado, canos berremote no seu trono. Vendo demônios, cerberos reinando como dono. Do abismo e de toda a cama lunalina. Morte maldita. Na taça nórdica eu tomo seu sangue que se acaba. Quando divido ele com minha legião macabra. Me mande a cabra ou bode pro mero sacrifício. O primeiro será você que foi mais submisso. Sou Lord Tag, me pior que o grande bruxo Merlin. Rango seu coração na magia do pai Sperling. Condenado pela morte, não há mais saída. Perca a vida. Apenas caminho rumo a lugar nenhum. Ao meu redor, pessoas no estado comum. Não sei como cheguei, não sei quem eu sou. Não sei da onde vim, não sei da onde vou. O que aconteceu? Minha mente se perdeu. Minha vida se esvaiu, minha alma corrompeu. Não sinto nada, apenas um vazio. Macabra madrugada, maldito calafrio. Espasmos de dor, às vezes aparecem. E como animais, apenas enlouquecem. De si mesmo esquecem, começo a debater. Imploram a esmo, ao vento pra morrer. Os chacais que lideram essa procissão rima afirmam que jamais morrerão. Nem sinal de Deus, qualquer ser bendito. Caminhe sem questionar pro vale maldito. Ao cair da noite, você abandona seu corpo. Estado espiritual, parecendo estar morto. Apenas uma linha de chakra te liga a vida. Minha gadanha em punho, uma deixa corrompida. Esqueça pra você, não terá salvação. Não fica aí pensando, não terá reencarnação. Mulher está virada, o seu tempo está acabando. Legião de demônios estão te devorando. O céu se decaiu, os anjos aqui pousaram. Meus cérebros sedentos de sangue já os devoraram. Precisando de ajuda, estão gritando. Enquanto lentamente a procissão está passando.